Outro dia conheci uma mulher maravilhosa. Uns peitinhos lindos, nem grandes nem pequenos, perfeito. É mesmo? E as pernas? Que pernas perfeitas! Nunca vi coxas tão incríveis em toda a minha vida. Que loucura, rapá! E a bunda? A bunda era o melhor dela, uma coisa de louco, rapaz. Não, tudo bem. Peitos, pernas, bundas maravilhosas, mas fala aí. E cara? Caríssima, caríssima. Bom, cheguei em casa e encontrei minha mulher dando pro meu melhor amigo. Que absurdo, rapaz. E você não tomou nenhuma medida? Como é que eu ia tomar a medida se o cara tava enfiado até o fundo? Uma professora pergunta a seus alunos: se existem 5 passarinhos em um galho e você atira em um, quantos sobram? Nenhum. Todos saem voando com o barulho da pistola. Bem, essa não era a resposta que eu esperava, mas eu gosto do seu jeito de pensar. Professora, eu posso fazer uma pergunta pra senhora? Pode, Juquinho. Existem 3 mulheres sentadas em um banco comendo picolés. Uma está lambendo, outra está chupando e a terceira está mordendo. Qual delas é casada? A que está chupando. Não, a casada que tem aliança no dedo. Mas eu gosto do seu jeito de pensar. João e José eram muito amigos. Tão amigos que fizeram um pacto. O primeiro que morresse faria de tudo para entrar em contato com o outro aqui na Terra. No verão seguinte, desafortunadamente, o José teve um ataque cardíaco e morreu. João ficou muito triste e deprimido. Mas, 2 meses depois do funeral, ele recebe um telefonema. Alô, João! É o José! Pô, você cumpriu sua promessa! E aí, como é que é aí? O que, que você faz? Bom, eu acordo, tomo café e já saio trepando. Lá pelas 10 da manhã é mais sexo. Meio-dia eu almoço e trepo. Lá pelas 3 da tarde é pau dentro de novo. Às 6 eu trepo. E de noite um jantarzinho, uma bimbadinha antes de dormir. Que beleza, rapaz! Eu não sabia que o céu era essa maravilha! Que céu, rapaz? Eu reencarnei. Agora eu sou um touro reprodutor numa fazenda em Uberaba. Um caminhoneiro passava por uma estrada deserta à noite. Quilômetros e quilômetros sem cruzar com nenhum carro. A estrada na mais completa escuridão. De repente, ele vê um clarão na beira da estrada. Uma luz fortíssima. Curioso, ele para o caminhão e se aproxima devagar da luz intensa. Quando chega mais perto, ele vê um ser contra a luz. Certamente um alienígena. Um ser estranhíssimo, com uma cabeça enorme, pernas muito curtas. O caminhoneiro respira fundo, se enche de coragem e se apresenta. Josinaldo, terráqueo, motorista de caminhão, fazendo contato. O ser responde. Severino, cearense, motorista da Itapemirim, fazendo cocô.